Med adresse. Boa noite, Web 5728. Boa, sobe 360, Dial 572. 5827. 360, é, pode ser direto, Leda? Autorizado. Legal. O vento 140 graus, 10 mais. Repouso está 10, a China 6310. Tá livre o táxi, Índia e Alfa até o Ponte Esmeralda 10, quando lá a torre 18-6, boa noite. Táxi, Alfa, 18-6, boa noite, né, 2. Zero 1. Salvador, o Tripe 5216. Chega 5216. Tá autorizado, 1-0-5-0. Confirme. Tá autorizado, manter 1-0-5-0 como nível final. Estou aguardando o contato do Centro Recife, aguarde mais um minutinho. Ok. E assim que possível, por gentileza, coordenar para o de Aracaju também. E aguardando o contato. Deixa eu manter a posição, o Xané 6201. Autorizado, né, Matheus? 6201. Meia 3-1-0, solo aos 2-5, livra à direita e chamou 2-1-9 solo. 2-1-9, você solo, Salvador, boa noite, Oceaner 6-3-1-0, entrando na sua escuta, Alfa. Oxa 6-3-1-0, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette, portão 6-12. Alfa Juliette com 6-12, Oxa 6-3-1-0. Pesado 3-1-6, reduzindo 2-1-0-9, zona 3-9-8. Plagem, 1-40 graus, 8 mais. E o ativo, 471, tá pronto para cópia? Não, na verdade o senhor não chamou, não, não chamei não, perdão, chegou aqui para mim. O azul 4071, então autorizado para Campinas, nível de voo 360, primeiro aerovia Apres, Zulu 16, até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da 10, com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, o transponder é 5033, controle em 120, décima 8, cotejo. Já confirmando a primeira aerovia Apres, Zulu 16, ou 10. É porque a subida da El Leda Bridge já vai levar o senhor até a interceptação, a interseção, desculpa, entre a Amper Zulu 1-0 e a Amper Zulu 1-6, ok? Então da El Leda Bridge, aí já entra na Amper Zulu 1-6. Acima então, o 360 para a Campina, de propriedade da El Leda Bridge, a porta do Zulu 1-6, e o Ivan está gritando. Correto o cotejamento, chama para acionamento no 01. Obrigado, 071, chamada no portão 1. Para Recife 251, alterno 33255827. 251, 3527, UAB. 3325, a secundária. 3325, 620, no sobe 360, vigilância. Pessoal, 360, CNA 201, pode voar direto, Leda? Autorizado. Já 3098, redução para 170, 2000 pés, autorizado LS. Reduzindo 1709, 2000 pés, voo 1398. Salvador, uma boa noite, tá 3662, informação hotel. Tá 3662, boa noite. Está pronto a cota 370, Natal? Pronto, cota, tá 3662. Então, 3662, autorizado Natal, nível de voo 370, pela Amper Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puka, transição Zipar. O transponder é 5025 e o controle em 120, décima 8, cotejo. Autorizado Natal, 370, Amper Zulu 10, decolando da pista 10, curva esquerda Puka Zipar, 5025 no 208, para 3662. 3662, correto o cotejamento, chama para acionamento no portão 8. Chamará para acionamento, 3662. Controle Salvador, voo 1398, estabilizado no ILS. Completa, chama a torre 118, 612 e reduz para a mínima de aproximação, 398. 1186, reduzindo, voo 1398. Controle Salvador, voo 1748. 748, na chegada maré, 2000 pés, 1021. 2000 e 29, 1721. Posso dar de volta pro ITAP? Autorizado, ITAP. Obrigado, 1748. Salvador, boa noite, 1398, passando o externo, baixando o travado. 741, aproximação, aguardando a autorização de pouso. 1398. Salvador 6748. Prossiga 48. Não, desculpa, se não se deve. Quatro, solos 3-1, na riva direita, 1-2-9, solo. Freio 9-8, livre pouso, pista 10, cheque trem, 1-4-0 graus, 8-9. Machado travado, livre pouso na 1-0, agora 3-9-8. 604, livre. Número 04. Boa noite, prossiga na Alfa e Chemete da Juliette. Prossegue na Alfa e Chemete da Juliette, gol 3-7-0, solicita o 3-5, confirma. Pode ser o 3-7. Ok, está 3-8-5-8, está autorizado para Fortaleza, nível de voo 3-7-0 pela Ampla Zulu 1-9. Decola na cabeceira 1-0, com curva esquerda, subida Momo, transição frote, transponder é 5-0-2-7 e o controle em 1-2-0-8, coteja. Está 3-8-5-8, tem autorizado Fortaleza, nível 3-7-0, Ampla Zulu 19, decola da 10, primeira curva esquerda. Momo Frote, 027 e 1208. Correto, chame para o acionamento, tá 3858. Tá bom, obrigado. 1-9-3-5, 1-2-9. 9-8, solas 3-4, direita 1-2-9, solas. Direita 1-2-9, igual a 3-9-8. Tudo gol à sua esquerda, tá autorizado, puxa. O gol no 604 está autorizado o ingresso via Juliette para o portão 02, agilizando na medida do possível, por gentileza. Boa, ingresso. Juliette, portão 02, agilizando na portão. Fala, Salvador, boa noite, gol no 398, livrou na Eco para o táxi. Boa noite, gol no 398, prossiga o táxi na Alfa, chamete da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, gol no 398. O Trip 52, 1-6, chama agora Recife 1-2-6-8-5. Paulo, Salvador, gol no 398, próximo a Juliette. 398, ingresso Juliette, portão 9. Juliette, então, portão 9, bola 398. Salvador, 3662 no Figueira 08 para pushback e acionamento. 3662, isso para o push? Afirmo. Ok, tem uma aeronave da Gol estacionando aí no portão 9. Assim que ele tiver estacionado, passado a sua retaguarda, está dentro do push, chame táxi, o altímetro no 021. Ok, após a passagem da aeronave, autorizado, 3662. Salvador, 3858, pronto para o pushback e acionamento. 3858, aguarde a inspeção, a expectativa é de 4 minutos, ok? É o número 2 no setor. Número 2, 4 minutos, 3858. Solo. Ciente azul. Está pronto para o táxi, com 77 pessoas a bordo. 4 horas e 40 de autonomia, alternando o Galeão. Está livre o táxi, eu ocupei 4 horas e 40, Galeão, qual o PB? 77. 77, livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 186, boa noite, azul 4071. Ok, à direita, 118, Guia Chamaral, obrigado, se aproxima. Assim que ele tiver liberado a retaguarda, tá livre o push, chame táxi. Volta azul, tá livre o push, vai de acionamento, tá 3254. 62, para o táxi 153 a bordo, 3 horas e 10, alterna Fortaleza. 3858, livre, perdão, TAM 3662. Está livre o táxi inicialmente até o través do 612 e aguarde para prosseguir. Livre táxi até o través do 471 na linha de decolar, vento 150 graus, 109. Salvador, Oceanero 6310, para o nosso hotel, autorização para Recife. Salvador, Oceanero 6310. Salvador, boa, web 6743. 6742, 6748, lanche na aproximação, aguarde atualização de pouso. Aguardando atualização, 6743. Torre Salvador, Oceanero 6310, formação hotel. Que 6310, ciente, chame o sol de novo 29, por favor, estava resolvendo um problema aqui, só vai chamar, por favor. Tem problema, 29. Salvador, Oceanero 6310, formação hotel, autorização Recife. Recife 350, autorizado pela Aper Whisky 58. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5023, controle em 120.8, Oceanero 6310, corteja. Gente, Oceanero 6310, autorizado Recife, nível 350, via 358, decola 10, curva à esquerda, na Puca, Caju. Transponder 5023, controle 1208. Portão 612, Oceanero 6310. Oceanero 6310, correto, cotejamento, chama para acionamento. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 407, passando 2000, na saída da El. 360, da El, 407. Subida 360, azul 407. Se autorizado, gostaria de voar na proa de Leda, da presente. Autorizado. Muito obrigado, voando direto Leda, 407. 21, Índia e Alfa. Ponto espera, torre 18.6, QNH 1021. Boa noite, bom voo, agradeço a espera. Seguindo colega, parte Índia Alfa, ponto espera 18.6, boa noite, 6.62. atualizada, né, Matheus? 3858. Solas 47 direita, mantenha a minha escuta via Alfa e chame antes da Juliette 6748. Alfa antes da Juliette, você não tem 748. Três oito cinco oito, livre decolagem, vento no 40 graus, 8 mais. Dois autorizado, né? Mantendo zero. Aí, mantendo zero. 8-9, aguarde cópia da frequência da torre 118, decimal 6. Objeto 6748, ingresso via Juliette 2005. Ingresso a Juliette 05, 6748. Stand 3858, decolou 50, controle 120, decimal 8, uma boa noite. Boa noite, Stand 3858. Salvador, boa noite, Stand 3858, cruzado 2000 metros. Pode ir pro Armobon? 3058, suba e mantenha o 370 na proa de Momo. Muito obrigado, Momo, nível 370. Centro centro acaba de nos informar que o senhor vai subir restrito ao 310. Tá, restrito ao 310, tá, 3258. Seis, meia, meia, dois, livre decolagem, vento 140 graus, 089. Iniciando da 3662. Voo 889 na escuta para a cópia. Voo 889 na escuta para a cópia.